contact 3601. Sistemul está livre, puxem ponto, espera para decolagem da 3601 via Índia. Obrigado. Pisada linha em decolar da pista 10, vento 08, 0 graus com 05 nós, na 3601. M01, decolo 00, controle 120, decimal 8, tão bom, voe, bom dia. 1208, bom dia, 3601. controle 3601, decolando da El, cruza 1600. Bom dia, 3601, contato radar, está autorizado de Leida, pula para o 340. Direto Leida, subindo 340, 3601. Salvador, autoriza Coral da presença para Mike Echo Delta? Autorizado, direto Coral, Mike Echo Delta. Bem aqui, grato. 3601, chame Recife frequência 1251 e alterna 13325. Recife em 1251, 13325, bom dia, 3601. Salvador, um bom dia, Sanero 62, 5 11, informação, hotel para Guarulhos, 3, Matheus, obrigado. Desse com 360? Nama 251, Guarulhos, nível 3620, está autorizado via Pêsulo 10 até Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge, após Interceptor, Pêsulo 16, até Belo Horizonte, Bravo até Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, curva à direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5045, controle 120, decimal 8. Autorizado, Guarulhos. estacionamento na, no gate 1-1. Tá livre, acionamento 2 segundos, chame táxi. Assim, depois era bastante. É 2 coro para o táxi, PLB131, autonomia de 4 horas e 15 até no Galeão. Está passando por meio da DXB, está agora afastado em Salvador, 68 milhas, presente autorizado direto Paris, para ingressar no corredor Interlagos, o ajuste Salvador 1004, forma no ponto ideal desse dado.